Você não sabe os vexames que eu passo no bar até amanhecer. Não sou o primeiro a partir, sou sempre o primeiro a chegar, tentando ser o mais gentil. Mas todos os bêbados já sabem meu nome, por mais que eu queira evitar. Por mais que eu não queira atenção, por mais que eu queira fumar um cigarrinho na dispensa, eu acendo, eu apago a luz do salão. Meu Deus, eu virei um garçom. Eu acendo, eu apago a luz do salão. Meu Deus, eu virei um garçom. Todos os bêbados já sabem meu nome, por mais que eu queira evitar. Por mais que eu não queira atenção, por mais que eu queira fumar um cigarrinho na dispensa, eu acendo, eu apago a luz do salão. Meu Deus, eu virei um garçom. Eu acendo, eu apago a luz do salão.